Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amigas e amigos que nos prestigiam, o disco do dia traz hoje Lucinha Bastos com seu álbum Canta a Amazônia 2. Começamos com a faixa Flor do Destino, de Nilson Chaves e Vital Lima. Te amei sim como água de chuva, que vai penetrando pra dentro do mundo. Te bebi assim como poço de rua, que eu olhava dentro, mas não via fundo. Tu me deste um sonho, eu te trouxe o gosto de Tucumã. Tu me deste um beijo, a gente se amou até de manhã. Veio o sol batendo e nos despertou, a gente virando terra, mato, galho. Canta Amazônia 2, de Lucinha Bastos, foi gravado ao vivo em Belém do Pará, com a produção da própria artista e a direção artística e arranjos de Adelberte Carneiro. É um disco dedicado ao repertório e aos compositores da Amazônia. Confira em A Para Com Esse Namoro, de Pedrinho Cavaleiro. Passa pra dentro pequena, deixa na tua saliça. Quem namora pelos cantos, tá lhe fartando decência. O teu pai tá te chamando, cuida e passa pra cá. Cria vergonha na cara, na peia tu vai entrar. Tu vai entrar, na peia tu vai entrar. A para com esse namoro, que só vai te fazer mal. Tu vai entrar, na peia tu vai entrar. A para com esse namoro, que bom futuro não dá. Ainda estás muito novinha, isso logo vai passar. Estás com um fogo no rabo, mas falada vais ficar. O teu pai tá na cuíra, ele já quer te pegar. A para com esse namoro, na peia tu vai entrar. Tu vai entrar, na peia tu vai entrar. A para com esse namoro, que só vai te fazer mal. Tu vai entrar, na peia tu vai entrar. A para com esse namoro, que bom futuro não dá. Participam do álbum os músicos Adelberte Carneiro no baixo, Gerson Araújo no violão, Figueiredo Júnior na guitarra, Edgar Matos nos teclados, Esdras sax soprano e tenor, Cássio Stepperson na bateria e Arlindo Castro nas percussões. Vamos ouvir Chamegoso, de Alfredo Reis e Príncipe. Mano, mano, amor, dos olhos feito marajá, a poção do teu amor é uma nota sucessais. Marilua, garantei as fronteiras que venci, os caminhos que busquei me levaram-se pra ti. Oh, lua, lua, na fragrância do jasmim, um amor tupi que tem paladar. Oh, lua, lua, na fragrância do jasmim, um amor tupi que tem paladar. Lucinha Bastos canta Amazônia, volume 2, gravado ao vivo em Belém do Pará. Confira com Nega, de Alfredo Reis e Antônio Carlos Maranhão. Assim que o navio apita, penso se agita. A nega fica aflita pra vadiar. Ela é a figura de arte do Pato Parque. Adora um desembarque, não pode. qualquer turista chegar. E gosta de desfilar na Vila Maique. Adora dançar colado no brega chique. E no clube do açaí ela é da Socipe. A nega não é de Angola e nem é de Moçambique. Deixa de conversa, nega, eu quero é dançar. Lugar de conversa, nega, é no Corumbá. Eu não sou turista, nega, eu só tô na pista. Eu sou é contrabandista da Praça de Macapá. Eu vou a Paramaribo, quem sabe eu vou te levar. Te dar um banho de loja de Zona Franca, leite de soja pra dar sustância, depois te levo pra Paramá. Deixa de conversa, nega, que aqui não dá pé. Eu vou pro garimpo, nega, tudo no cabaré. Eu já cantei tanto, nega, mas que Carlos Santos, nega. Mas santo de casa, nega, ninguém bota pé. O disco do dia de hoje traz Lucinha Bastos e seu álbum Canta Amazônia, volume 2. Uma produção independente. Mais informações no site da artista www.lucinhabastos.com.br. Fale conosco através do nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas impressões, pedidos, comentários e, quem sabe, elogios, se você curtiu. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.